3859. 3859. Autoriza para Giduna? Livre. Obrigado. No 605, teclado 04, controle agora 199, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. 605. É, 3597, está no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3597, bom dia, pista no zero, ANR decolar autorizado, 70 graus, 8 nós. Bom dia, a linha e decola o 3517 na 10. Jolie, bom dia, gol 605, decola, passa 2500. Gol 605 ao controle, está em contato, radar. 3597, teclado 07, controle agora em 119, decimal 8, boa viagem. 1198, até 3597, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o PAN 3517, perfil da saída da Gola cruzando 2500 pés na frescura. PAN 3517, controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Gente, PAN 3517. Sou 3859. 3859, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 86, bom dia. Bom. Salvador, bom dia, até 3859, final pista 190. 3859 avistado, baixou e travou? Afirmativo. Pista 10, tá seca, sem chuva, 70, meia dúzia de intensidade, pouso autorizado. Repouso na 0, 3859. Sinal 09 tá livre, chama o táxi. Turno 605, chame Recife, 1-3325, 1605. 3325, obrigado, bom domingo, senhor. Boa. Na 3859, no solo 12, libera a direita 1219. Solo tá 3859. Bom dia, 359, táxi via Alfa, pois próxima à esquerda, Quilo. Cruze o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, 3859. Alfa, Quilo, vai pelo pátio 3, vai reportar para ingressar, vai encostar onde, por favor? Para o portão 62, do pátio principal, 359. Chame Recife 1260. 1260 até 3597, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, boa viagem. 7 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna campo. Firmando para o B1, 127. Afirmativo. Taxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 186, ajuste 1012. Então, bom voo e bom dia, na 3153. Pátio, Juliette Alfa, no ponto espera 286, obrigado, senhor, até amanhã, 3153. Visual Boy da companhia, tá 1359, prossegue, portão 612. Visual 1359. Salvador 3153, bom dia, ponto de espera da 1-0. Bom dia, tá 3153, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 50 graus, 629. Alinha decola no zero, 3153. 3153, decola 221, 198, boa viagem. 198, obrigado, tenha um bom dia. 3153, controle, meu cordial, está em contato, radar. 153, possibilidade de proa de Daion. Autorizado. Controle 3153, estou fazendo um pequeno desvio à direita da rota, para dar uma informaçãozinha aqui. Ciente. Retorno na prova de Dael 3153. Ciente. Então, 3153, chame Recife, frequência 13325. 13325, 3153, muito obrigado. Então, bom domingo. Boa. A aeronave chamou solo, a transmissão está um pouco baixa. Deixa eu checar aqui com a minha gente, beleza? Ali, agora sim, é uma cobertura Juliette, Clareza 5, confirmando intenções de voo, afastar quantas milhas, setor sul. Sobrevoo TGL Veracruz. Aqui é o Vitor Juliette, o nome o PES, está autorizado. Voo local Salvador-Salvador, sobrevoo TGL em Veracruz. Decolando a 17 com curva à direita, subida corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0151, frequência do controle 119.8, a torre opera em 118.62. Alfa Vitor Juliette confirmando Bata 02 a bordo. Gente, Alfa Vitor Juliette, acionamento, táxi e decolagem, chama a torre 18.6, ajuste agora 10.13. Tenha um bom voo e bom dia. Acionamento autorizado, Alfa Vitor Juliette, chame para taxiar. Foi Santas, livre acionamento e táxi até interseção, chame para ingresso, pista no 7.